Chegamos, galera. A espera acabou. A espera acabou. O que era impossível para alguns, Deus mostrou que para Ele nada é impossível. Nada é impossível. Possível. Possível. Vascão 3D. 3D. 3D! Vamos nessa, detonando aqui no banheiro! E um cenário espetacular. E para fazer a galera vibrar de emoção, o trio de DJs mais eletrizantes do Pará. Mega DJ Luiz, Maicon Breno e Astro DJ Novo comandam o Mega Vascão 3D. Um som digital é cristalino. Tá na hora de apertar o play e mostrar para os nossos seguidores, porque somos considerados a aparelhagem mais eletrizante do Pará. Eu quero saber quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima, na palma da mão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Tem alguém do Paysandu aí, tem! Quero ver o gritinho bem alto da galera do Paysandu aí, meu irmão! Quero ver! Quero ver se a galera tá afinada mesmo de verdade, meu irmão. De verdade, de verdade. Cadê o gritinho da galera do Clube do Remo? Joga a mãozinha pra cima, galera do Timão, galera do Corinthians. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. Bora liberando tudo aí, papá! DJ Luiz! É muita pressão do Mega! Bora, meu parceiro Tufão, ele em companhia da sua primeira dama! Ali com a gente, só na manhã, lá da Galileia, meu irmão! Também tá ali com a gente. Alô, Jay! Um abraço pra você, meu parceiro Chico Doido, aqui do ladinho, meu irmão! Bora, Janderson! Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas. Galera da Bertanha também tá aqui com a gente, só na mana. Um abraço pra vocês aí. Entra no crime, entra no crime, entra no crime. Fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. A gente, o Júnior também, um abraço pra você, meu irmão. Meu amigo Júnior Rogério aqui do ladinho, né, Júnior? Bora no batidão, bora no batidão, bora no batidão, no batidão, batidão, vai. Hoje eu tô fervendo, ela veio quente. Hoje eu tô. Bora, Janderson! Juninho Janderson aqui do ladinho, né, garoto? Bora, Mendelzinho, botar o bagulho pra endoidar, garoto! Rogério da esquina lá do Ruxigo, ela é sua amiga, Tatá! Dorme café branco, alô, comissária! De favela, que a Amazônia é baile de favela, que a São Rafael é. Olha a tri gente. Só na banheira me toca. DJ Luiz Vascão 3D. Opa! A gente já curtindo o Mega. Bora, família Mega Primo. Amigo Valerson aí da família Sem Futuro, é de São Miguel do Guamá. Ele e companhia aí da Legiane, um abraço! Bola Super Gênero! DJ Paulinho! Olha o parceiro Jonas também da 660, Nega Tarara, tá aqui com a gente. Ô Jonas, um abraço pra você aí, meu irmão! Galera do Cachoeira, da Milene! Também um abraço pra você, meu irmão. Pra meu parceiro Maurício. Ela faz um quadradinho e o baile fica vendo. O bom de reunido. Moleque bandoleiro, Denilson. Também tá aqui com a gente, só na mãe, valeu, Denilson. Olha meu parceiro Marquinho da Mega Fogos. Tá ali com a gente. Fala, Tufão. Bom dia, eu falo na moral. Hoje a noite é do chefe, noite especial. Pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando. Tipo popstar, artista americano. Caralho, acende a... Setembro aí, dois aninhos aí da carreta Mega Fox, no terreirão aí do Batata, meu irmão, tá tudo convidado para curtir. Faz a garra do águia, faz a garra do águia, faz a garrinha, Tote Santo e vai. Os primos da Vada, Vila Conceição, o Onda Pop, fala o Ronilson. Picada, picada, picada. Malha picada, picada, picada. Malha picada, tá de malha picada. Picada, picada, picada, picada. Picada, picada, picada, picada. Picada, picada, picada, picada. Picada, picada, picada. Alô, Jadilson! Maraca Pop! Bora, bola, bora, bora! Bola, GDB, vai, vai! Essa GDCL tá em peso com a gente hoje, né, Júnior? Um abraço pra vocês aí, meu irmão! Na cadela, vem sozinho, sem desespero. Dá tapa de panela e puxa o cabelo, vai, bote, não. Amigo Tug, nosso amigo Viro aí dos controlados, chovei, tá na área! Um abraço pra você aí, viu, meu irmão? Fica tranquilo, fica numa boa, ela é novinha. Vamos lá, meu mega! Vou falar, meu parceiro Misael, ele e o Diego aí dos primos da TR, tá aqui com a gente, um abraço pra vocês aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem c palequinha. E o ro ro a ro. Alô, Gilmar da 150, o trocinho! DJ Ronaldo Maresia, sucesso! Castelo, apague a luz na minha cama. Sou eu e ela. Ela tá aí na trinca, tá ali. Mais um dia lá do 14, valeu! Alô, Belly! Festa no castelo, só vai ter princesa. Príncipe tão chegando com um balde de cerveja. O Ui. Opa, subiu o Joel! O Adelson lá! Manda bonito! Casa Blanca tá aqui com a gente também! Gosta, vamos pra cima aí, meu irmão! Meu colo, entra no meu castelo, aí que eu adoro. DJ Edilson, DJ Edielson, ela senta e rebola do jeito que eu quero. O Wanderson esquentando, ela tá dançando. Mega príncipe negro é o castelo ostentando. Fica tranquila, bebe sem medo. Ah, o mega príncipe negro do meu castelo, apago a luz na minha porta. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Só na mão, né, garoto? Tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. do Ladinho com a gente. Alô, Chico Doido. Um abraço pra você aí, meu irmão. Só na manhã tá curtindo o Mega, né, meu irmão? Alô, Ronilson Pitbull! Eu me quando não merecer, hoje sonhei com você. Bora, Cenibit, bora, Cenibit! Aqui do ladinho com a gente, mandando ver nossa Cenibit, meu irmão! E aí, Larissa? A Sana Mânia por ali, um abraço pra você, viu? O nosso amigo Pitbull também tá aqui do ladinho, meu irmão! Imagina o quanto quero ver você. Como é que é? Que eu posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. De que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você, yeah. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. What? Enquanto te amava, delirava. E detalhe, viu, gente? Amanhã tem a Suma do Vinheiro, grande torneio de futebol aí. Pra galera, chega aí curtindo a moral assim, meu irmão, assim, meu irmão, assim, bora, assim, não bate não, mano. As molecas já estão na fita. De novo. As molecas já estão. Para o Nilson. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Amigo Pelado, ele, companhia do Ibra. O mecânico aí, a Chevrolet e Paragominas. E aí, ao lado aqui do Mega, meu irmão. Era tudo tão lindo, até recordar que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. É pra falar de amor! Só quem tá apaixonado, joga a mãozinha pra cima. Alô, Fábio Pop! Joga a mãozinha pra cima, garoto! Desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade. Olha aí também o nosso amigo Fabinho do Rock, Hélio Chibata, companheiro do Yuri também, tá com a gente. Um abraço, meu irmão. E dizer que eu te amo e essa nosso amigo Júnior, só primeira dama, né, Júnior? Bora, Rogério! Olha o Antônio! Esperando você voltar. Vamos sair, fico aqui, esperando você. Mega Vascão 3D. Janeira da Imbeza com a gente, juntinho aí da GDC, um abraço, meu irmão! Quer brigar, vai adiantar, é sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de me dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. Olha meu parceiro Tufão, ele é a primeira dama! Galera da Galileia, tá Imbeza com a gente, bora tem Chico Doido! É o grande candidato, né, parceiro? Hoje ele veio podendo, né, Silvio? Alô, podendo! Um abraço pra você, alô, Pitbull! É só comigo que encontra paz. Fica contigo, me faz bem demais. Vira, vira, vira, vira, vira! Nosso amigo Chanelzinho, Vacilene, a Luciana aí das Jabuzanas e o Tinga aí dos Controlados, seu bem, tá com a gente. Um abraço a você, o Gaúcho aí da trilha, o Wellington, o Bonequinho, sempre ao lado, meu irmão. Bora aí o Tubarão, bora, meu Deusinho. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. Nosso amigo Wesley Promoto, eu já fiz. E São Miguel, ele apoia meu parceiro Beto Santos, meu vereador, né, meu irmão? E pra não piorar este erro, esse nível. Bora, Pipinho! Não, nós vamos ficar por aqui. Hey! Olha meu parceiro Jona, da Cenciaceira também, da Guajinha. Chegou... Vai pra cima, Jona! Hey! Olha o Sebastião Sem Limite! Vamos... Ele é a sua primeira dama, bora GDC! Oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Aí, DJ Luiz! Mega Vascão 3D. O cabaré está aberto. Banda AR15. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não... O Silvestre fala uma coisa, por isso que aí o Chapurica fala outra. Então vamos acabar. A festa vai ser no Marupá, meu irmão. Ele falou que era no Central. E não erro, até porque ninguém já bateu ali. Não te chamo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não, por isso que isso não pode. É o efeito do Lombadilha. Parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro. É pra falar de amor, bebezão. Mega DJ Luiz, o Mega Vascão 3D, o atrevido do Pará. DJ Luiz! Para Cid! Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Eu só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Como tu não. Abaixa meu raio, come tudo. Tá aqui o Agente Alô Rio. Um abraço pra você também, meu irmão. Chora, banho. Ao teu lado, meu. Nosso amigo André, né, André? Tá aqui com a gente. Toda a galera da Alta Elétrica União. Chora, banho. Olha o Manuel. Avisa tua mãe, avisa. Olha meu parceiro Pedrinho também, né, Pedrinho? Sempre no apoio aqui do Mega de Luz, né, garoto? Um abraço pra você, Virazinha, sua primeira dama. Um abraço pra você, equipe Chupa Chaco, lá do grupo do 3 também na área, meu irmão. Bora, Rogério! Nosso parceiro Preto também, diretamente lá de Fortaleza, tá aqui com a gente. Vai pra cima, Preto! Tá aqui com a gente, bora, Chico Dô! Eu vou. E o Tufão e a primeira dama dele arrebentando, meu irmão. Só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém. És tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Mas especialmente para o Igor. Já me trabalhou, meu irmão, assim. Eu vou te assumir. Oba! Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe. Avisa. Avisa meu pai que eu vou te honrar. Para, Chibê, avisa aí, garoto. Vou te assumir. Oba! Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Quando não merecer, hoje sonhei. Olha o todo feio. Esse sem acordar, era tudo tão lindo. Até eu recordar. Mas um dia se passou. E a solidão. O Leozinho Barrija e o Maiozinho. Leizinho, toda a família faz. Gostou? Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar. Nem demonstrar o meu amor. Amigo meu, sou a primeira dama da língua gente. Amei na mil. Só na mãe, né, garoto? Fala, Tufão! Bora, Fábio Pop! Ai, mega pro nosso amor. Amigo Ito, ali com a gente, alô, Muxo! Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Batidando melody, batidando melody. Esse é o meu marido, sabe, feliz. grande, alô Jean. Um abraço pra você aí, meu irmão. Gilmel, mais um, equipe tribal. Também daqui uma gente, já namora. Bora aí, Tomorão, bora Mendelzinho. Cara de São Miguel na área, meu irmão. Cabelo despisado, papão. Céu aqui do ladinho com a gente. Bora pra cima, Genezão, pra cima. Vai, vai, vai, vai. Vai no batidão, vai no batidão. Vai no batidão, no batidão, no batidão. Vai. E agora? Batida esse moleque tá cachorro. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile. Para Paulinho BDI! Sou linda menina, sou debolete no clima. Olha aí o pipinho. Vai, sou linda menina que chega roubando a cena. Toda a família Alvisson já tá na área, né, meu irmão? Sou linda menina, sou debolete no clima. Linda, sensual do jeito que os moleques viram. Sou linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá de olho e a balete não esquenta. Viviane Batidão! Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando? A gente tá gravando, viu, Tufão? Mamando, vim mamando, vim mamando, vim mamando, vim mamando, vim mamando, vim mamando, vim mamando, vim mamando, vim mamando, vim mamando, vim mamando, vim mamando, vim mamando. Vascão! Agora! Tá gravando? Gravando? Agora! Bora, Chico doido, pra cima, garoto! Tá gravando, tá gravando. Esse é o DJ Lohan, o mestre da putaria. Tem uma noite. É uma atrás da outra! Tá desconsiderando o negro. Olha o chifé, vai! Tá desconsiderando o negro. Tá desconsiderando, vai! Amigo Jorge do Esquina do Bustigo aí, meu irmão! Alô! vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Aí tu senta na p***, aí tu senta na p***, aí tu senta na p***, eu vou te... Olha, minha GDB! Aí, meu parceiro, do audição também, toda a galera. Tá aí, Gugino Guaxê, já tô de boa também na área, né, meu irmão? Bora pra cima! Olha o todo feio! A minha GDC, o Denizinho Guaxê! Equipe Sele Bicho, vem na área, meu irmão! Vocês aí, para meu parceiro Marquinhos da Mega Fogos, meu irmão da língua gente, o Nilson Pitbull Solomon. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô? Vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Ai, do cinto na pá, ai, do cinto na pá, ai, do cinto na pá, eu vou te fazer mulher. Gente, Lohan, fala pra elas assim. Ele já tá doidão aí! O pop tá muito louco e mandou. E mandou pisar. E ele. Bora, gaúcho da trilha, papá! Gabi, Gabi, Gabi. Bora, Mendozinho, Mendozinho, vai! Gabi, Gabi, Gabi, Gabi. Bora, comitiva PDK! Então fica de costa novinha pra mim, Alisson e Juninho vão tocar. Oh! Fica de costa novinha pra mim e o Águia vai bicar. O Tufão vai tocar, vai Tufão. Vai bicar, bicar. Bicar. Então desce novinha, então sobe novinha, Alisson e Nandinho vão tocar. E cuidado que... Mas o nosso parceiro Chico Doido só vai quando para tudo, meu irmão. Bicar. Vai, Chico Doido. É pra quem pediu! Bora, Júnior, bora, Júnior! Rodrigo Barris! Ele e o Gilmar doido! Quero Felipe Red, do jeito que ela gosta, eu já tô marrendo demais. É nossa gás. A gente é céu mandando ver, né, meu irmão? Galera aí também, dois Jaranjinhos, tá com a gente? Um abraço pra vocês, bora, bora! Galera do São Pedro, com o Darinjó na área, meu irmão! O bichinho de quero mais. Para, danais, ano contato. Dia 10 e 11 de setembro, no bar o pau mega. Para, danais, ano contato, do pai. Tem lance nela ontem, hoje ligou querendo mais. Para, danais, ano contato, do pai. Para, danais, ano contato, do pai. Para, danais, ano contato. Vai no contatinho do pai. Uhul! Girando, girando, é o pai, saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai. Girando, girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tal saldo tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. É pra girar, é pra girar, é pra girar. Vai, senhor. É no passinho, é no passinho, é no passinho, é no passinho. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Com a gente, essa tradicional festa aqui do Paneiro, parceiro seco, mandou táxi. A língua gente também, um abraço a você. Ele companhia aí da nossa GDCL, tá aí do ladinho com a gente. Um abraço a você, vida do céu. Aí, valeu, batidão aí. No escurinho ela fica sensual. No escurinho eu tô passando é mal. quando ela beija minha boca me deseja. Fica louca, quente, ela fica molhadinha. Dá logo o chantão e o uísque pras meninas. Eu não sou o rei, mas sou o gatinho das meninas. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai, bota no escurinho. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai, bota no escurinho. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai, bota no escurinho. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai, bota no escurinho. É no... Aqui quem tá... Era isso que vocês queriam, é? Alô, Mega DJ Luiz! Então toma! Bora dar uma aceleradinha assim! Uma agitada na galera da CJ! Bora, Tufão! Dia 23, a onda lá na Vila Conceição, né, Nuno? Olha os mega favoritos lá do Bom Jardim! Mega DJ Luiz. Mega Vascão 3D. Mega Vascão 3D. Vascão! Cause you make me feel like I've been locked out of heaven. Só quem tá solteiro joga a bolsinha pra cima aí! Bora, careca! Bora, Júnior! Alô, Chimé! O escalático da Galileia tá ali com a gente! Bora pra cima! A gente, nosso amigo Joga. Já 27 de agosto, aniversário do Diego, né, Joga? É a participação do Mega DJ Luiz, vou lá, garoto! De novo, o cara da frente que vem dois gols da Alemanha. Bora aí, Nancinho! Joga você pra cima aí, meu irmão! Para do fã, para do fã, para do fã, para do fã! Com a gente, toda a galera dos Mega Primos também da com a gente, aí do Morão tá ali com a gente, um abraço a você, nosso amigo Capuzinho, toda a galera da equipe Sem Limite tá ali com a gente, os galácticos da galera, Neto Fão tá aqui com a gente, um abraço pra vocês, a nossa GDC também na área, né, Júnior? Galera aí do São Pedro do Narijó tá na área também com a gente, o Nilson Pitbull, galera da Vila, Solamana, galera galera do Ajará, também na área, meu irmão. Eu pensei que temos tacacá à venda ali também, né, meu irmão? A galera tira o gosto, na moral. Bota pra também. Alô, Chico Doido! Hebe Maurício, bola da GDB também na área. Primo da Varra, Juan. O Nilson Pitbull. O Nilson. Olha meu parceiro Cid, ele é só na mãe da Cid. Se ela olhar pra amante e começa a debochar, solta, solta aquela aí pra novinha rebolar. Tunga, toda a galera dos controlados, eu venho da área com a gente. Com mais você, meu Tunga. O neguinho pressão também na área. Com mais você. Bora, Manel. Bora, André. Tá ali com a gente. Olha o tio Pisa, babado. Tá ali também. Isso tá muito bom, tá muito bom. Fumê, rolando vários backsons no último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é os que te satisfaz. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas. Amigo Joel da C50, Papa Légua. Aqui com a gente também, um abraço você. Para Capuzinho! Facete é tu deixar com gostinho de. Para Júnior! Várias. Rogério, só na mãe, né, Rogério? Quinta-feira, um beijo, é? Várias danadinhas no contatinho do pai. Com lance nela ontem, hoje ligou querendo mais. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Pedro Fumê, rolando vários backsons no último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é os que te satisfaz. Várias danadinhas no contatinho do pai. Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. É bom demais. É bom demais. Chefe, né? A gente, eu que temos carro no churrasco. Vatapá, delicioso aí, meu irmão. É o chefe, é chefe. Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Ela grita, ai, ui. Ela grita, ui. Ai, chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Mega Vascão 3D. Vascão 3D! Era isso que vocês queriam, é? Alô, Mega DJ Luiz! Então toma! Bora, minha banda! Bora, Petrinho, quero ver dessa agarradinha, viu, Petrinho? Olha o Chico 2! Ele diz assim, é bonito, é bonito! Bonito! Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Chama detonar! Você tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. 1-0 pra minha intuição. Então diz assim, ó. Não sei se tô na cara dela ou em você. Uou. Mas eu não vim a trabalhar sua noite de prazer. Bora, Cid, bora se despertar aí, meu irmão. Satisfaz. Como aqui o ensino. Esse aí é irmão do Fusca. Não sei se tô na cara. É muito parecido, né, meu irmão? Mas eu não vim a trabalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Manda 007. Essa aqui é o aniversário do dia. Tatiane, ela de São Miguel do Guamar, né, meu irmão? Pra casa esse motel. É o meu. Tatiane, é. De berço hoje, né, Mendozinho? Mendozinho da Valoma, vai a gente detona, detona, detona, desde o comecinho! Fala, Tufão! Manda 007. Mega Vascão 3D! Vascão 3D! Bonito! Que bonito! É de olho! Que cena mais linda, será que eu estou... É o Tufão pra sua primeira dama, né, meu irmão? Cê tá de brincadeira. Bora, Ronilson Pitbull. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. Bora, Chanelzinho, só na mão, né, meu irmão? E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe... Aí nosso amigo Mauro do Bobão também, me só na mão, ligou sua primeira dama. Você amigo Pitbull aqui. Céu. Fala galera aí da equipe Faz Gostoso também na área, meu irmão! Oh. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver. Stop da Beat! Que decepção! Alexandre, só na bola, né, meu irmão? É Dônio! Não sei se tô na dia 23 e 24 é lá na vila, né, meu irmão? E o detalhe vai ter o Miguel do Manovilha no domingo. E o super torneio de futebol do Manovilha também, meu irmão! Toma aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara dela, bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Manda 007. Popô, show! Alô, Popô! É o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora me tirou do chão. E não precisa se vestir. Amigo Jorge! É a sua primeira dama lá da esquina do Fuxico, hein? Que decepção! 1-0 pra minha intuição. Não sei se tô na cara dela, bato. Vascão DJ Luiz. Isso é tudo do seu lado. Joãozinho também tá ali com a gente, Ana Mônia. O sanduíche. Meu parceiro Lenilson também, daí do ladinho dele, né, meu irmão? Lembra daquele rapaz? É o seu Lenilson, Ana Mônia. E você nem dava bola. Dizia. Escrevia eu te amo. Alô, Bibinho! Nas paredes da escola. Amigo da Gielson, Lenilson e o companheiro do Railson, vem aí com a gente. Um abraço pra vocês aí, ó. Para Mega Primos! Olha a Seca Mão! Que sempre vinha assinado no cartão. Olha da Vila! Oi! Bora, Júnior! O Raul Digital, Rafa Doido, Filme Inter, galera aí, o Boneário, vamos se olhando, hein? Domingo tem um show no máximo por lá, DJ Tom Mix, retornando lá no Boneário e Copa Zilagal, todo mundo combinado, hein? Vai curtir, vamos lá! Eu penso porque me deixou, eu tento esquecer, na verdade eu não sei quem errou. Meu amigo Pedrinho, fala galera lá do São Pedro, né, Pedrinho, tá aqui com a gente, um abraço pra você, tá no Pitbull. Galera aí, equipe faz gostoso, meu irmão! O Mauricinho malcriado, no Hércules, Raimondi, o DJ Cristiano Patrick. Alô, Raul Digital, não chega aí pro parceiro Júnior da GDCL, hein? Raimondi, é. DJ Cristiano. Para sim, alô, papô! O Mauricinho malcriado, olha o Chibé. No Hércules, Raimondi, o homem do açaí, né, Chibé? O Patrick vai tocar, você não vai me procurar. Melhor, né? Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Se é pra falar de amor, de paixão, eu lembro de você. Se eu penso porque me deixou, eu tento esquecer. Na verdade, eu não sei quem. Você não vai me procurar, mas eu vou lutar. O Mauricinho mal criado, no Hércules, Raimondi, o DJ Cristiano Patrick vai tocar. O Mauricinho mal criado, no Hércules, Raimondi, o DJ Cristiano Patrick vai tocar. O Mauricinho mal criado, no Hércules, Raimondi, o DJ Cristiano Patrick vai tocar. Você não vai me procurar. DJ Luiz! Isso aqui é bacana! Olha aí! Olha nós aí, orações magoadas. Te liga na letra, você, te liga na letra! Olha o tufão! Cada um pro seu lado, agora somos eu! Olha, Chibé! E quem vai se render em nome desse amor? Olha meus piratas aqui do ladinho também com a gente. Galera do quilômetro 14, hein? Conta que olha meu parceiro Fábio Popé! E nada acabou. Alô, Renato! Começando outra vez. Vai. Passando uma borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama. Para os corações divididos. Pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos. É a cura dos apaixonados. Estão com orgulho ferido. Dormindo em quarto separado. Sofrendo com o tempo perdido. Olha nós aí, ora corações magoados sofrendo outra vez. Nosso meu Denis, o Danzinho, o Joel, o Moral, também está aqui com a gente. Cada um vou passar vocês aí só na manhã, tá bom? Alô, Júnior, uma você Rogério, lá de Nituia. E quem vai se render em nome do. Alô, Deus, cadê o Lego Plus, meu irmão? Égua. E fazer de conta que ninguém errou. E nada. Nossa, amigo Oscar também tá aqui com a gente. Alô, Márcio, sem limite! Tá aqui com a gente, valeu, meu irmão. Borracha no que já passou. Fala, Fábio Pop. Médio pra desprezo é cama. Para os corações divididos. Pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos. Apaixonado, mestre! Agora sim, meu irmão! O virado já tem uns três. Bora, Ciel! Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada nessa vida. Nosso parceiro Fábio Pop lá de Paragomina, sempre acompanhando o Mega de Deluí, né, garoto? Os planos tava procurando. Eu achei. E eu? Olha, Jonas! Só namora aí! Se quer cinema, eu sou par perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Oi, galera do Boneiro, com a Zilagata. Domingo que vem, o DJ Tomates detonando o molar, né, garoto? Bora pra cima, Nônio! Nessa vida, agora somos dois, três, quatro, quantos cadê o horário, hein? Quiser, a partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Ontem foi a despedida da balada. Amigo Bedeuzinho, ele que é o rei dos preguiçinhos lá de São Miguel. Mudei a rota e meus planos. A minha equipe de geração. Eu achei em você. Imagina, senhor. Pegue suas coisas que estão aqui. Esse apartamento você não entra mais. Amigo Cego mandou tarde avisando que dia 31 de julho, né, meu irmão? Lá no setor dele, o som do Toque São Saudade retornando muita saudade, meu irmão. Bora, bebezão! Homem do Passinho. Alô, Tufão! Ele dá valor também, né, meu irmão? Ele é a primeira dama, alô, Popó! Não adianta vir com baixaria. Carinhosa, fiel, que te amava. Pega o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Chama o porteiro. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar que a partir de agora eu tô solteira. Já me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Clebinho Super Nag! Alô, porteiro! Opa! Eu tô ligando pra te avisar! Para Pedrinho! Esse homem! Só na manhã, né, garoto? Olha o merengue já arrebentando, né, merengue? Bora, GDCL, Super Queiro! Aqui do ladinho, ó! Manda 007! É pra quem tá amando, né, meu irmão? Ailton Morão! Morão decorou! Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma, assina que acabou. O apoio total do meu parceiro Abraão Mix. O homem das equipes de São Miguel. Cura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora. Ailton Morão. Te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo. Meu parceiro Nilson Pitbull. Ronilson Pitbull da... Tantas vezes que eu quis... É gol! Um carinho em ti... Ele vai fazer... E pra fazer amor... Fazer amor... Fazer amor... Agora! Uhul! Quantas vezes te beijei... E você só me negou... Pra fazer... É meu parceiro Paulinho BDI! Amor... Aqui com a gente, senhora Mãe, né, Paulinho? Bora, Alex! Paixão, hein? É pra mim, né? Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. São Miguel arrebentando ali, só na sofrida, né, garoto? E eu? Bora, Júlio, bora! Eu me entreguei demais a esse amor. A nossa geração em peso! Tão vivo de som. Bora, Tufão! Ele é a primeira dama, né, Tufão? Seu amigo Fábio Pop também ali com a gente. Olha, Fábio! Quero tê-lo aqui. Olha meu parceiro Ito por ali com a gente. Professor Clédson da língua, bem, um abraço pra você, viu, professor? Alô, Rodrigo! Eu me entreguei demais. E nosso amigo Paulo aí, meu irmão, arrebentando. Aí, Paulo! Você marcou meu destino. Você marcou tudo. E daqui a pouquinho, logo mais, meu parceiro DJ Merengue também vem pra cá detonar aquela sequência boa, tá te marcando. Tão vivo de passado, você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou. Marcelo Tufão, aqui BG da Céu, aí, Jutich. É, esse amigo Elias, mototáxi, eu venho, Elias. Abraço você aí, meu irmão. Senhora mãe, bora, bobó. Sucesso em todo o Brasil. E você? Você marcou em mim. Você marcou em mim. Não vivo de sonhos. Amigo Jorge, lá dos... Não vivo de... Da esquina do Fuxico. Seu cunhado. É tudo que eu preciso. Tio Ed, dá valor nesse camarada. Quero tê-lo aqui, perto. Pra sua primeira tampa, né? Que bonito, hein? É, que bonito. Alô, Cláudia! Sendo a mais linda, será que eu estou atrapalhando? Que lixo. Você tá de brincadeira. Ah, Pitbull! Então é aqui o seu... Amigo, a gente, toda a nossa cúpula! Paz gostoso, nosso amigo Jay. Ele é a primeira dama. Ali com a gente, um abraço pra você, viu, meu irmão? É o mesmo que você. Alô, Trica! Que agora me tirou do chão. Olha a cara do Pedrinho. Não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Nossa família Cerveja é acostumada a amanhecer hoje no pandeiro, meu irmão. Hoje, mais uma vez, vai amanhecer, né, meu irmão? Bora, Cerveja! Não sei se tô na cara. Falei agora, hein? Toma aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara dela, mato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. Vim pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Windows Brothers. Sucesso em todo o Brasil. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu, que agora me tirou o chão. Não precisa se vestir. Tá bem bonito lá de Belém. E o agente curtindo na moral. Um abraço pra você, Marigo. E decepção. Fala, amigo! Dali Vascão! Se eu polícia que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente. Amigo da Gelson 3D também tá aqui com a gente. Senhor, vamos lá, Gelson! Olha aí, ó. Os vizinhos estão reclamando do. Aí, Tufão! Meu sonho. Ele é gente do céu, meu irmão! Mas enquanto ela não voltar, e aí? Eu vou continuar me afogando no ar. Amigo Fabinho do Rock, o Chibata e o Yuri também tá com a gente. Valeu, meu irmão! Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, alô, tio Ben! Amigo Vargas da equipe Tribal também na área. Coração em pedaço. Para de novo! Olha o Rogério, Rogério. Compreenda. E agora não pegou nada na rede dele, né, Rogério? O meu amor me deixou. Olha o Tufão e o Júnior da GDCL aí juntinho, meu irmão. Bora sim, bora sim, bora sim. Seu polícia que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente. Será que o senhor me tem? Bora, Benedinho! Olha o Fábio Pop da Valor, né, meu irmão? Olha da Galileia ali, ó! Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Bora, Neguinho, pressão! Se não tem hora de. Ele ia se botar tarde, né, Tufão? Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Mas em casa, sem rumo, e você é a única opção. Olha, Pipio! E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira a culpa não é. Bota pra amanhã, viu? O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Fala, galera dos Galácticos da Galileia! Agora, tá tomando todas ali, meu irmão! A equipe tá em peso hoje, né, papai? Esse favor, é! Bora sim! Fiel, fiel, eu quero ver você morar! Eu estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Amigo seco, mandou táxi! Agora da gente é céu! Com o tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Ah. Angélica Chavalier, a voz que a massa conhece. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Muitas malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Na sua mão você agora vai pegar. Seu traidor, me faça esse favor. E é infiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. E é, e é, e é infiel. Agora ela vai fazer o meu papel. Ladies and gentlemen, Hi Dizzy, Mega DJ Luiz e It's Time! Bora chutar! Jorge aí na esquina do Buxigo e o Lenilson Galé de São Miguel do Amata na área. Bora, aí, Cid. Vai, vai, vai, vai. Silva PDK, já tá na área também, um abraço! Bora, Pitbull! Pega DJ Luiz, tira e tuia. Alô Luiz, bota no máximo aí DJ.